gente está olhando para cima, preocupados com perigos pelo ar. Outros olham assustados ao saber que há indícios de um ciclone, a tempestade vai chegar. Gerações estão nascendo todo dia, já prevê o amanhã como será. Mas os salvos vão olhando para cima, quando o dia se aproxima, breve Cristo voltará. Duas naves que cruzaram céus lançaram vidas e projetos pelo chão, cumprindo-se o livro de Daniel. Viriam tempos de total destruição, mas os salvos vão olhando para o céu, de onde vem a nossa redenção. Não é com lentes nem auxílios de aparelhos, mas de face a face que a Jesus verá. Muita gente está olhando para cima, preocupados com perigos pelo ar. Outros olham assustados ao saber que há indícios de um ciclone, a tempestade vai chegar. Gerações estão nascendo todo dia, já prevê o amanhã como será. Mas os salvos vão olhando para cima, porque o dia se aproxima, breve Cristo voltará. Existem muitos que o amor já esfriou. Eu li na Bíblia um sábio escritor, em suas palavras nos falou assim: reinos e glórias que em terra são firmados estão reservados como joias para o fim. Muita gente está olhando para cima, preocupados com perigos pelo ar. Outros olham assustados ao saber que há indícios de um ciclone.